3221 6060. Eu repito, 0 operadora 41 3221 6060. Evangelizar é preciso. Padre Reginaldo Manzotti lança o livro Encontros, o terceiro e último da trilogia Sinais do Sagrado. Com esta obra, o sacerdote comprova como é possível sair de um estado de angústias e tribulações através do relato de 8 encontros inspiradores e emocionantes ocorridos durante a vida de Jesus. Páginas recheadas de orações e reflexões para o dia a dia, sempre de uma forma prática e simples. Encontros. Adquira já o seu exemplar na loja virtual padrereginaldomanzotti.org.br/loja, pelo Televendas 41-3221-6050 ou nas lojas da Associação, em Curitiba, na rampa de acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no centro, em Fortaleza, na Avenida Antônio Salles, 1357, loja 19, bairro Joaquim Távora. Cura e libertação é o que pedimos e suplicamos diariamente, durante o Terço das Santas Chagas. Todos os dias, traga o seu pedido e a sua intenção para rezarmos juntos. Queridos ouvintes, a obra Evangelizar é Preciso precisa da sua ajuda. Torne-se um associado. Você que já é um associado, assuma esse compromisso mensal. Dependemos de vocês para evangelizar e falar pelo rádio com mais pessoas. Para isso, ligue 0 operadora 41 3221 6060 e faça o seu cadastro. Que as Santas Chagas de Jesus abençoe a todos. Agora, com a Bíblia na mão, ficamos com o Padre Reginaldo Manzotti em palavras de salvação. Sacramento da piedade, Eucaristia. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nesta quinta-feira, nesta segunda parte, você sabe que a Hora da Misericórdia é a hora em que Nosso Senhor foi transpassado pela lança. E o evangelista João, no final deste relato, ele assim diz, capítulo 19, pode olhar, quarto evangelista, João 19, o versículo eu não lembro, mas ele diz: eis que olharão para aquele que transpassaram. E a hora da misericórdia nada mais é do que olhar para aquele que foi transpassado, Jesus, em seu coração. E nessa quinta-feira, lembrar que a maior manifestação de Jesus está na Eucaristia. Por isso que eu dedico a quinta-feira, claro, orientado pela igreja, porque a igreja é a mãe, é sábia, e diz que toda quinta-feira devemos nos voltar de forma especial à Eucaristia. Por isso eu celebro sempre duas missas na quinta-feira. Ao meio-dia, às 19 horas, eu abro a adoração, fico uma hora na presença do Senhor e depois a missa. Dá-nos sempre deste pão, Senhor. Você, diga, Senhor, dai-me sempre deste pão. Escute o que foi deixado na plataforma, no 0 operadora 41 3221 6060, no dígito 2. Padre Reginaldo, sua benção. Meu nome é Rosemarie, falo aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Quero deixar o meu testemunho. Estou fazendo a novena do Sagrado Coração de Jesus, pedindo emprego para minha filha, pois ela precisa muito, é casada, paga aluguel. Padre, na quinta-feira passada, eu estava diante do rádio rezando com o Senhor na hora da novena, e o Senhor disse essas palavras: se tu, porém, não duvidares no coração que Jesus possa realizar o seu pedido, ele acontecerá. Padre, quando foi ontem, estava me preparando para ir no grupo de oração, pois o telefone tocou, era minha filha, toda feliz, dizendo: mãe, eu consegui um emprego. Ela arrumou um serviço, padre, um caixa de supermercado, 4 quadras perto da casa dela. Ai, que maravilha! Louvei ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pessoas que se apropriam da graça de Deus. Pessoas que tomam posse da graça de Deus. Esse testemunho, como tantos outros, não faz você se sentir renovado na fé? Eu penso assim, se a pessoa se apropriou, minha hora vai chegar. Bíblia aberta. Palavra de Deus, cartilha de oração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Palavra de fraternidade. Fala, Senhor. Fala, Senhor. És luz da humanidade. A tua palavra. E o texto de hoje? Mateus 10, 7 a 15. Você percebe que cada dia é um pedacinho a mais de Mateus? Mateus 10, de 7 a 15. Vamos lá. Fala, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: no vosso caminho proclamai o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Pois o trabalhador tem direito do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno de permanecer com ele. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossas palavras, saia daquela cidade e sacuda os pés a poeira das sandálias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 10 de Mateus começa com a nomeação dos 12. Depois, o envio. O envio que, em poucas palavras, diz: ide, anunciai, ide, proclamai. Proclame aos quatro ventos a chegada do reino. Uma proclamação, uma missão que deveria ser feita por palavras e ações. O sinal de que o reino os acompanharia, o sinal da novidade, estaria naqueles gestos que começa o Evangelho. Sacristão, faça favor. Atenção! Veja os sinais do reino. Curar doentes. Expulsar os demônios. Purificar leprosos. Ajudar os necessitados. Significa que Deus está ao nosso lado. Dar na gratuidade. Senhor, fazei-nos instrumentos deste reino. Fazei-nos colaboradores deste reino. Nesta hora da misericórdia, nós queremos, de fato, fazer acontecer o que rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Curar os enfermos, Ele pode mudar. Deus é tão grande, Ele pode expulsar os demônios. O seu sofrer. Purificar os leprosos. Ele conhece você intimamente. Sabe o que você pensa. Ele sempre sabe. Ele sabe o que eu penso e o que vamos fazer. E isto é porque ele é amigo certo nas horas incertas. Amigo mais certo nas horas incertas. Eu estou vendo no site, no www.padrereginaldomanzotti.org.br. Padre, eu sempre tive um sonho de ser mãe. Com 2 anos de casada, engravidei. Mas com 2 meses de gestação, eu tive um aborto espontâneo. Entrei em depressão. Fiz o tratamento, mas não consegui engravidar. Foi quando minha tia me convidou para participar de um seminário no Espírito Santo. E foi graças a Deus que eu estou grávida. Valdirene de Fortaleza. Claro, Deus faz maravilhas. Deus age na vida. Deus tudo pode. Ele é vida, verdade. E eu vejo lá também testemunhos de tantas libertações acontecidas, de tantas graças recebidas. Senhor, manifesta teu poder desta hora da misericórdia. Liberta, Senhor. Senhor Jesus, abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Abençoai e santificai os que sofrem. Os que estão desempregados, principalmente hoje, os desempregados. As fotos de família e todos os objetos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.